Jacob. Ei, chapo. Na vida cê nunca tem duas oportunidades de fazer a mesma coisa, tá ligado? Porque se for a mesma coisa, você não é mais o mesmo. E se você ainda for o mesmo, não é mais a mesma coisa, tá ligado? Então, vive agora, vive agora. Cê tem uma seda, usa. Cê curte a gacha, chama. Cê tá na merda, luta. Se escorregar, levanta. Cê tem um pivete, ama. Tem pai e mãe, respeita. Cê curte um rap, dança. Tem champanhe, beba. Se vê uma boba, manda. Cê tá no jogo, joga. Cê tem uma glock, puxa. Cê tem um furo, cobra. Cê tem um bagulho, fuma. Cê é vício, joga fora. Não quer ser alguém, estuda. Tá sem nenhum, rouba. Foda-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Foda-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Cê tá com a bola, chuta. Tá muito frio, esquente. Ela é gostosa, chupa. Você ouviu, entendi. Se tem uma fé, chega. Se o carro é louco, pisa. Se a moto é louca, liga a prima e desfila na pista. Cê tem uma chance, tenta. Cê quer vencer, luta. Se o som é bom, aumenta. Cê quer entender, escuta. Cê tem uma luta, vence. Quer ver qual é, se envolve. Cê tá na rua, é quente. Problema, né, resolve. Foda-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Foda-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Cê tem um amor, assume. Te decepcionou, dispensa. Cê quer um amor, procure. Cê tem um valor, lembra. Ela te deixou, esquece. Se Deus levou, benze. Se o coração ainda não parou, então bola pra frente. Cê tá perdendo, vira. Cê ainda acredita, existe. Cê tá crescendo, brilha. Cê curte a vida, vive. Cê tá atrasado, corra. Tá tudo errado, mova-se. Cê foi sincero, mas não te levaram a sério. Foda-se, foda-se. O tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Foda-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Se tá em cana, calma. Se a cruz pesou, ora. Se o peito apertou com a dor, der vergonha, chora. Se tem problema, enfrenta. Tem solução, resolve. Se vale a pena, tenta. Tem opção, escolhe. Se tá de boa, curte. Se for esquema, investe. Se tem prestígio, usa. Se tá seguro, segue. Se tem amanhã, joga. Se não tem, aprende. Se for vender, não usa. Se for usar, não vende. Ela é responsa, cuida. Engravidou, assume. Se tem amor, muda. Se não tem, não ilude. O filho é seu, educa. O que aprender, ensina. Se ele chorar, ajuda. Se ele sorrir, sorria. Mova-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora. Foda-se, o tempo vai e nunca volta. Cê tem que aproveitar agora. O que for, entre o amor e a dor. Se o coração não parou, cê tem motivo de sobrar. Vacila não, vive agora.